Banda 007. Cyber DJ Galera, estremecendo tudo e tocando o que a galera gosta de verdade. Sucesso em todo o Brasil. Ficar com a casa inteira, o nosso carro